2, 3, 4, entendido que o Ian agora está em uso e solicitando 110, utilizando a seguida, caminho 110, 2, 3, 4, vou direcionar. Boa. azul 917, até mais aí. Oi, mais pelo que vem passando aí, Rima. Clima de bastante um traço com a desbandatana na final da 1-0. É lindo agora 360, confusa pela esquerda, chame em intercepção na final com o 7. Afirmativo, 360 pela esquerda, Lima aqui, vai ser. Salvador. Foi muito boa, azul, 9175, passou por 6-7, na sua escuta. Azul 9175, tá com a barra na decolagem, suba via saída Leste Alfa, tá muito boa, 340. Telefone Alfa 340, 9175, azul. Esquerda, mantendo-se a 1.000 pés do setor norte do campo, a Alfa 34 com preferência. Terra, está sua disposição. Mantenha o corredor forte, com o Bravo Terra Terra, reposta no meu fundo cerrado. Pode ser por conta de agora, Léo. Solo 4-5, frontal é o 4-1, 0-4. 21, alternada 2835. Na 391, a 391 tem uma frequência 1288, mais negativa 1280. Thank you. Oi, Salvador, o Bravo CHA, estamos com o Través Norte. Bravo CHA, estou com tráfego no visual. Tem condições de efetuar o cruzamento sobre a Capiteiro 10? Afirmativo. Ok, realize o cruzamento do campo sobre a Capiteiro 10, para o meu Bravo CHA e reporte o Través do farol de Itapuã. Vai cruzar sobre a 10 e reporte Itapuã, o Bravo CHA. controle 120.8. Para o controle, informação de inteligência. Então, o que é o Romeo? Então, tem aqui sobre os usuários, número 10, coordenação, após o final da tarde, então, você precisa estimar o para Thank you. sobre regras de voo visuais, estão cercados em Salvador a 63 milhas nordeste, mantendo o voo 065, voo em Paris. os voos visuais, no início até quando o farol de quinta placa pode ser descida. Desafio de desafio de uma senhora presente, 6140. Mais